E aí, meu parça? Dá ideia, neguinho. Adrenalina mil? Tô curtindo a lombra, filho. Pode crer, neguinho. É nóis. Ideia gangsta. Adrenalina mil, sem essa de marca passo. Tudo acelerou, agilizou o espaço. O tempo tá passando, viaja na loucura. Passado foi sofrimento, futuro vai ser fartura. E eu tô de adrenalina, adrenalina. Adrenalina, adrenalina. Adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Coração acelerado, aumenta a pulsação. Se envolver, por que não? Se eu tô no meio dos função. Quero a morena mais gata, quero diversão na city. Rasgando as madrugadas, vivendo no limite. Comemorar, fazer um brinde, seguinte é tudo nosso. Lealdade pros firma, pras dona episódio. Sem pisar nos negócios, da noite já sou sócio. Vou até onde posso, na sem lei eu me esforço. Um bom lugar de aprender, entender, de planta pra colher. Tem coisas que se passa e simplesmente não se vê, vai saber. Já sabe que é assim que tem que ser. Humildade é a chave, vamos só mandar aí. Mil sem essa de marca passo. Tudo acelerou, agilizou o espaço. O tempo tá passando, viaja na loucura. Passado foi sofrimento, futuro vai ser fartura. E eu tô de adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Tô no meu corre fim, sem chegar e sair. Sabendo somar, a paz dividir. Eu gosto disso aqui, pra poder aderir. A lombra do azulzinho, ver a noite sair. O sol se põe pra mim e pode avisar. Hoje nós vai chapar, sem hora pra acabar. Tamo juntão nessa porra, fi, nós vai constar. Não sei do amanhã, então não vou parar. Adrenalina mil, sem essa de marca passo. Tudo acelerou, agilizou o espaço. O tempo tá passando, viaja na loucura. Passado foi sofrimento, futuro vai ser fartura. E eu tô de adrenalina, adrenalina, adrenalina.